Senhoras e senhoritas, se preparem para receber suas bombageiras. Senhoras e senhoritas, se preparem para receber suas bombageiras. Elas também precisam, elas também querem, mas encontram a parede para se manifestar. Elas também querem, mas não encontram uma parede para se manifestar. Elas ensinam a outra parte, fazendo tudo ao contrário. Bota suas energias para lhe acasuar. Elas ficam com raiva, ficam com ciúme. Bota suas energias para me acasuar. Atrás sua me atormenta pra fazer ficar todo mundo sofrendo. Todo mundo sofrendo, mas não precisa disso. Pode vir chegando, aqui está o time para ir te iluminando. Mas não precisa disso, pode vir chegando.